Nerd Maratonista. Chegamos agora ao episódio 5 da temporada 2 de Andor. Tenho amigos do outro lado. Cara, eu adoro. Tá errado isso aí, mano. Não, mas eu adoro o Dr. Facilier da Princesa e o Sapo. Na verdade, eu tenho amigos em todos os lugares. Eu tava fazendo um dia que eu tô lendo essa porra agora. I have friends everywhere. Ah, eu tenho amigo do outro lado, é a frase padrão do Facilier. Só pra deixar uma coisa aqui registrada, essa frase é maravilhosa, porque ela aparece literalmente em todos os episódios a partir de agora. Quer dizer, pelo menos nesses dois últimos dessa segunda trinca aí, todo mundo usa essa porra dessa frase. É a frase secreta mais conhecida da galáxia. É que essa é a frase código para as pessoas saberem que estão falando com alguém da curriola do Lúthien. Já imaginou? Chega um repórter assim qualquer, tá conversando com alguém e fala assim: tá fazendo o que aqui? Ele tem um amigo em todos os lugares. Beleza, então você é da rebelião, vem cá, vamos ali. Fala assim: não, pô, eu realmente tenho amigo em todos os lugares. Caralho. É que, na verdade, essa frase não é dita direto. A pessoa que tem perguntado, tô procurando por um amigo. Aí essa é a contrafrase. Tenho amigos em todos os lugares. Mas vamos lá. Ouvimos transmissões de rádios entrecortadas. Estamos em Coruscant, não é corte, porque é a primeira cena do episódio, na Galeria do Lúthien. A Cleia tá rastreando transmissões. Ela ouve sobre uma falsificação de peças na galeria do Skoldum. Lembra do Skoldum, lá da festa do casamento, aquele que deu a estalta? Então, ele comprou umas peças e achou uma que é falsificada. Então, aguardem, essa informação é importante. Lúthien aparece e pergunta sobre o Cassiano. Vemos, então, Cassiano andando pelas ruas. Não é um corte, porque Cassiano também está em Coruscant. Ele vai até uma estação de transporte e pede por passagens para Gorman. E aí ele usa a frase código do Lúthien. Eu tenho amigos em todo lugar. E aí o Peter Griffin... Olha o título. Cassian recebe uma gravação que informa os detalhes do seu disfarce. Agora sim, corta para Gorman. E o Círio liga para a mamãe dele de novo. Bobãe! Os rebeldes de Gorman, né, da frente Gorman, interceptam a transmissão. Um pelotão imperial do BSI invade o escritório de Carne. O oficial do BSI informa que o escritório de Carne está sob uma auditoria e prendem ele. Todos os funcionários saem do escritório. Corta para Coruscant. E Cleia continua a rastrear comunicações. Ela ouve o Skoldum reclamar da falsificação de uma das suas peças. Skoldum ordena que todas as peças sejam verificadas, inclusive a peça do Lúthien que contém essa escuta que a Cleia está usando para rastrear o Skoldum. A Cleia cagou grosso. É, muito bem. Cassian continua recebendo as instruções do seu disfarce. Porta para Gorman. E Círio informa aos seus funcionários que havia sim uma escuta no seu escritório e que o BSI vai investigar todo mundo. Na sede da frente Gorman, Carro, que eu não vou chamar mais de Relance, e seus amigos pesquisam sobre o passado de Carne. O Carro perguntando sobre a Carne. Um Fiat Uno perguntando sobre uma picanha. Né? É o Fusca perguntando a picanha. Eles conversam em francês, em gourmet. Se o Carne sai do escritório e encontra Carro e Enza. Pode rir. Carne conta que sobre o BSI e como eles queriam achar um dispositivo de escuta. Carro entende e tenta consolar Carne. Cara, essa frase tá ficando cada vez pior. Pois é. Carro pede pra trabalhar junto à carne. Carne diz que não tem as plantas do prédio que o Império tá construindo em Palmo. É Palmo, é carne, é carro, foda-se. É. Carro diz que é necessário, mas que precisa saber o conteúdo das entregas que carne tem acesso em Gorman. Porta pro Coruscant. E tocam na porta da casa de Bix. Ela atende e vê o Lúthien. Tan, tan, tan. Não tem nada a ver esse tan, tan, mas eu gosto de fazer tan, tan, tan quando chega o Lúthien. Porque o Lúthien tem uma cara de filha da puta que vai trazer má notícia, né? Não é? Aí o Lúthien diz que nada aconteceu com o Cassia, que foi a primeira coisa que a Bix pensou. Quando seu chefe aparece na tua casa e tu não tá lá... Aí a tua mulher vai pensar o quê? Eita porra, deu merda. Deu merda, né? Cassiano morreu! Não, filha da puta. Calma, estou só visitando. Aí o Lúthien diz que fazia tempo que não vinha esse esconderijo, que é dele, vamos deixar claro. Bix reclama de ficar muito tempo nesse esconderijo. E o Lúthien diz que pode encontrar outro lugar para ela e Cassiano, se eles quiserem. Bix diz que é forte e que não precisa da ajuda de Lúthien. Poderosa. Lúthien diz que precisa que Bix esteja bem para que Cassian trabalhe tranquilo. Isso é verdade. Bix pede que Lúthien entregue a droga que ela usa para dormir. Ou seja, além de tudo, o filho da puta é traficante. É. Não é? Eu ficava imaginando onde é que ela conseguiu essa porra desse Zé Gotinha. Agora a gente já sabe. Né? Lúthien diz para ela tomar cuidado. Mas é um hipócrita. Filha da puta. Porta pra Digar, a base do Sal Guerreira. O Wilmon tá ensinando um técnico a mexer com o cachimbo de Rudênio. Ele veio ensinar. A máquina pifa e o Will diz que eles estão mortos, né? Pronto, morremos. Aquilo ali era só uma simulação, lógico. O técnico, que o nome é Plut, não se esqueçam disso, reclama, mas tenta de novo. Porta pra Gorman. E o Carne está fazendo backups das suas informações para entregar na frente Gorman. Carne sai e encontra o vendedor de aranhas. Ele pega mais uma. Tô falando que o filho da puta tá fazendo coleção? Pega mais uma aranha e entrega para ele um pendrive com os dados que ele copiou. Ou seja, é o Eduardo Bolsonaro. Justo. Porta para Coruscant. E a assistente do Skoldon tá na galeria de Lúthien conversando com a Cleia. Ela fala da reavaliação das peças. Cara, é muito corte, mas desculpa. Corta pra Gorman. É. E a frente Gorman analisa os dados do Carne. Eles fazem planos para atacar um comboio de transporte. Cassiano chega em Gorman sob disfarce. Aliás, o Cassiano nessa cena tá numa beca, tá chique no último, hein? Ele é designer, cara, designer de moda. Eu ouvi uma piada, cara, de um outro podcast. Sabe o que ele é nessa cena? É o Jacques Leclerc. E ele é... Tu lembra de Jacques Leclerc? Eu lembro, não, quem não lembra, da nossa época. O Tititi, né? Aquela novela Tititi. Aí Cassiano chegou como estilista, né? Ele faz check-in no hotel. E o Cassiano pergunta ao carregador se foi naquela praça que houve o tumulto. O carregador diz que ele tinha 12 anos quando aconteceu e que ele testemunhou o negócio. Cassiano agradece e pede desculpa. O carregador diz a Cassiano que foi o Morph Tarkin quem matou as pessoas no incidente de Gorman. Cassiano agradece de novo. Porta para Coruscant. E o Carne volta para casa de Dedra. Carne diz que foi muito cuidadoso. Dedra diz que sabe porque ela estava seguindo ele o tempo todo. Botou um vigia para ficar olhando ele, né? Carne pergunta quanto tempo pode ficar. Dedra diz que ele pode ficar uma hora e manda apagar as luzes. Entenda isso como você quiser. Uau, uau! Ela manda duas vezes e ele apaga a luz e aí a câmera permanece ali no escuro por um segundo, dois segundos a mais ali. E você, que porra vai rolar aí, né? Vai rolar porra. Ah, meu filho! Afliceta é o nome. Então, corta pra Gorman! E Cassia recebe Enza em um café. Eles conversam sobre a visita de Cassiano a Gorman. Começa a cena estilo Jacques Leclerc, né? Parece uma, um cara, estilista afetado. Que cena legal, velho. Não é? Porra, e o garoto lá que faz o Cassiano, porra, ele entregou uma atuação foda nessa cena. Nossa senhora. Aí, como eu tava falando, Cassiano muda de comportamento, ele sai do modo Jacques Leclerc, volta pro modo Cassiano, né? E ele fala sobre a missão dele ali. Ele diz que a Enza foi descuidada, porque ele poderia ser um espião do BSI. É verdade! Como é que, mas ele sabe que ele é da Resistência? Como é que sabe que ele não é um cara do BSI? Ah, bolas. Aí o Cassiano marca o encontro na loja de carro. Não é a loja de carros. Não, é a loja do carro. É, uma loja de tecido que o dono é o carro. Isso, a loja de tecidos que o dono é o carro, o pai da Enza. E fica em Palmo, onde tá o carne. E vou parar com isso. Que as pessoas que Enza botou pra seguir o Cassiano são muito chamativas. Cassiano é foda, cara. Cassiano, ninguém dá a perna no Cassiano. É, mas cara, essa sequência toda é muito boa, cara. Né? Então... porta pra Coruscant e o Círio visita Bubbly e lhe dá uma das aranhas de brinquedo de presente. Afinal, eles, nesse momento, eles devem ter umas 8. Nada. Com certeza essa deve ter uma perninha que tá assimétrica e ele vai, não vou dar pra minha Bubbly. É, isso. Não duvido nada, né? A Id, que é a mamãe do carne, diz que vai chamar a aranha de Cereal. Que mulher nojenta. Aí você pensa, que coisa fofa, é saudade. Não, é porque ele é inútil, não anda, é feio pra caralho. Cara, é o personagem que eu mais odeio na porra desse seriado é o caralho da Id, a mãe do carne. A babãe. Sem sombra de dúvida. Aí, Círio, ou melhor dizendo, carne e Id, vem um programa de fofocas passando na TV. Fazemos uma transição por meio desse programa e agora estamos no apartamento de Bix, que também estava assistindo. Assistindo numas, né? Porque lá, na verdade, ela tá deitada na porra do colchão, segurando um blaster e chapada de Zé Gotinho. O apartamento tá parecendo um apartamento de cracudo, velho, porque tá cheio de sujeira. Mas não é? De sujeira, de coisa pelo chão. Nossa, velho, que feio. Tem ali tinha ali com certeza um pacote de Shining Box. Com certeza tinha que ter. Não, tinha. Eu vi um pacote de Shining Box ali. O Rainha vai vir em box. China não existe nesse planeta, né? Bix tá deitado no colchão, chapado de entorpecente. Porta pra Gorman. E o Cassian passa pela praça e ouve o protesto. Ele vai até a loja de tecidos do carro. Eu só falo que é a loja do carro, eles pensam que é uma concessionária. Cassian é recebida por Enza, que o apresenta ao seu papai, Carro Relanzo. Cassian exibe um portfólio, fingindo estar interessado nos tecidos gormanos. Carro diz que é seguro eles conversarem ali, pois fazem varreduras constantes. Cassian entrega um novo cristal de rádio para a frente Gorman. Carro diz que o novo prédio do Império é um arsenal não autorizado. A Ciano pergunta como é que ele pode ter certeza disso. Carro diz que tem um informante dentro do prédio. Que, na verdade, essa informação chegou para ele com aquele backup que o Carro fez, né? Ou que o Carne fez a ele. Estamos trocando os produtos. Não confunde. Carro é o da Gorman. Carne é o nosso querido filho da puta. Que o Fraldinha fez, pronto. É, você chama ele do jeito que você quiser. Cassian diz que a tática padrão do Império é a desinformação e que Carro não deve confiar no seu informante. Dylan, lembra o namorado da Enza, surge com uma bebida e diz que a informação é confiável. Carro diz que não haverá uma entrega de equipamentos e armas à noite e que eles vão interceptá-la. Cassian pergunta o que eles vão fazer com as armas. Ozar, lembra o vendedor da aranha, diz que eles vão usá-las para ter seu próprio arsenal. Ora, bolas, o que uma resistência vai fazer com armas? Desceu baralho. Vive la revolução! Cassian diz que vai pensar sobre os tecidos de Relan. Nessa hora ele já ligou o modo Jacques Leclerc, né? E que ele quer conhecer a noite de Gorman. conhecer uns garotos. Na verdade, ele quer ir ver se essa porra desse container vai ser fácil de roubar ou não, né? Porta pra Coruscant. E vemos o Major Partagás receber um relatório de Carne e Dedra sobre a Frente Gormon. Carne diz que os membros da resistência são inexperientes e muito ansiosos. Partagás fica satisfeito em saber disso e pergunta a Carne o que ele acha que devem fazer. Carne diz que eles devem manter as remessas constantes e consistentes com as informações que ele passou para frente, senão eles vão descobrir que é mentira, né? Dedra concorda e diz que vai supervisionar a segurança. Partagás concorda também. Dedra diz que depois eles devem medir a retribuição com cuidado para dar à frente um gostinho de vitória. Partagás concorda novamente e diz que vai garantir que as coisas não fujam ao controle. Partagás elogia o bom trabalho de Carne e sai da sala. Carne diz que acha que esse é o melhor dia da vida dele e com certeza ele estava usando calças e cuecas brancas. Você entendeu, né? Agora, vem cá. Essa cena deixa bem claro que se a gente já não tinha alguma dúvida a respeito disso nas outras cenas anteriores, é que o BSI está criando uma revolução que eles podem lidar para legitimar suas ações em Gorma. Cara, que coisa, que coisa interessante. Aí você vai falar assim, essa é a melhor série de Star Wars de todos os tempos, e o pessoal diz, é exagero. Não é mesmo, cara. Cara, é essa e a primeira temporada do Mandaloriano, cara. São as melhores coisas de Star Wars ever. A Soca também gosta. O jogo político, né, aí só não é melhor do que no início de Game of Thrones. Mas, meu amigo do céu, tá pau a pau pra mim. Não, que okay, mas menino, ainda mais que daqui a pouco começar as matanças, aí que vai virar Game of Thrones direto. Rapa! E sabe por que tanto essa série quanto a primeira temporada do Mandaloriano são as melhores coisas de Star Wars ever, né? É porque não tem porra de Jedi. Jedi é meu ovo. Ai. Jedi é o X no seu ovo, hein? É isso aí mesmo. Vai tomar no teu cu também, antes que eu me esqueça de mandar. Então, como eu tava falando, corta pra Dagar, a base do Sal Guerreira. Will come um assado que ele pegou ali na churrasqueira. Tava fazendo churrasco, o cara pegou uma carninha pra comer e vê o técnico Plut falar com o Sal Guerreira. Sal pergunta se eles já podem matar o Will, já que o técnico Plut já aprendeu os controles do cachimbo. Cara, o Sal não dá pra confiar nele de jeito nenhum. Ele é muito porra louca. Cara. Ele é porra louca ao extremo, velho. Filho da mãe. Caralho! É muito aleatório. Ele parece caótico, né, velho? Parece que tá... Era essa a palavra que eu queria. É caótico e evil. Na verdade, ele é caótico e good, né? É do mal. Mas foda-se, é caótico. Caótico e neutral ainda, por cima, que é o pior caótico de todo. Né? Mas vamos lá. Plut diz que ele precisa saber qual das variações é a que eles vão atacar. Vocês lembram que eu falei que são 8 cachimbos diferentes, cada um com uma sequência diferente, né? Não adianta me dizer, eu já entendi isso aí tudo, mas eu não sei que porra é essa merda. Não sei o que é essas variações. Eu já entendi que são 8 variações que vai ter em lugar florental a porra toda, mas eu não consigo fazer o desenho na minha cabeça, então foda-se. Foda-se é uma boa palavra pra esse momento. E que ele precisa ter certeza pra poder operar os controles sem erros. O Sal Guerreira... Aliás, a gente tá falando dele o tempo todo e não estamos falando que o nome dele é Sal. Mais um. Você não tinha percebido até agora. Já sim, mas, né? Não, você não tinha falado. Não tinha. Então, afinal de contas, acabou de sair do churrasco, tinha que ter o Sal. Então, o Sal tem que ser grosso. Já pensou se junta Carne e Sal, vai dar preparado aí, ó. Aí vai ficar bem, vai só ficar, falta... bota passar e fica mesmo, fica uma delícia. Só falta o Capitão Brasa chegar. Opa, não tem, né? Tá bom, vamos lá. Sal Guerreira informa o local do ataque e diz pra Plut se preparar para amanhã. Plut agradece e pergunta de Will. O Sal diz que vai manter o Will vivo por enquanto. Essa é a cena que fez eu gostar mais ainda do Sal Guerreira, mesmo ele sendo esse caótico maluco do caralho que ele é. Por quê? Porque foi nessa conversa que ele percebeu que o Plute é espião do Império. Como assim? Quando ele perguntou pra ele, quando, que essa informação de qual é o cachimbo que eles vão atacar é só o Sal Guerreira e o Tubes, que é aquele alienígena com os tubos na cara. São os dois únicos que sabem. Então, se ele informasse isso pro Plute, ele tava vazando informação. É, sim, eu entendi isso. Eu entendi que ele se baseou nisso pra definir, que, pra determinar que o Plute era... espião do Império. Espião. Mas, eu não, mas como é que ele... Ele toma aquela decisão pra depois confirmar? Não. Ele já tinha a suspeita, ele usou essa conversa pra ter a confirmação. É bem unilateral, né? Porque... Mas é o Sal Guerreira! O caótico! Mas o cara é muito maluco. Você quer lógica no Sal Guerreira? É, você tem um ponto. Ah, porra! Corta pra Coruscant! E na Galeria do Lúten, Cleia fala sobre o Códice Tiniano, que é a tal peça que contém a escuta no escritório do Skoldum. O Lúten pergunta o que houve. Cleia diz que acharam uma peça falsa na Galeria do Skoldum e que vão vasculhar todas as outras peças, inclusive o Códice. Corta pra Gorma. É assim, foi só isso de cena em Coruscant. Fazer o quê? Enza Cassiano e a frente Gorman escoltam o transporte de arma. Você achou que aquele corte foi rápido? Então corta pra Coruscant de novo. Desculpa, ouvintes. Lúten reclama muito com Cleia sobre a escuta de Skoldum. Cleia diz que Lúten concordou com ela. Lúten diz que tudo que conseguiram foram migalhas de informação. Cleia diz que eles precisam tirar a escuta antes da festa de Skoldum ou sofrer as consequências. Agora um corte legal. Corta pra Digar, a base do Sal Guerreira. Sal e Tubes. Sabe Tubes? O Aline. Tubes. Não, mas aí é, o Tubes não é nome. O Tubes é apelido, porque o cara tá cheio de tubo na cara. Tubes não é nome. Não, Tubes não é o nome. Tubes é apelido do cara. Então o Sal e o Tubes vão até o Plute e o Will. Sal pergunta ao Will se Plute tá pronto. Will diz que acha que ele tá pronto. Aí o cara, o Sal é muito caótico, filha da puta. Ele saca de um baixo e pergunta, você acha? E aponta pro Will. Eu já me preparei pra cagar um quilo, porque você quer matar o Will, velho. Não, mas nessa hora o Fiofó fechou que não passava nem o Wi-Fi. Né? Né? Aí o Will diz que sabe que ele tá pronto e que fez tudo que o Sal pediu pra ele. O Sal Guerreira dá um headshot no Plute e diz que ele era um traidor. O Tubes vasculha... Não foi assim. Ele deu um tiro na cabeça do Plute, que caiu que nem um saco de batata, e ele grita, traidor! Traidor! Não foi o que eu acabei de falar, filha da puta? Não, ele berrou o traidor. O Forrest Whitaker não iria falar, ele é um traidor, não. Traidor! Tá bom, bebê, tá bom, neném. Isso é semântica, é uma merda. Aí o Tubes vasculha o corpo do Plute e encontra uma escuta do Império. Agora, vamos lá. Essa cena causou muitas discussões em fóruns de Guerra nas Estrelas, mas especialmente da série Andor. Tem gente que acha que o Tubes encontrou realmente uma escuta, e isso era a prova que ele era um espião do Império. E tem gente que diz que o Tubes implantou essa escuta no corpo do Tubes e depois mostrou, dizendo, ah, olha a prova, olha a prova, olha a prova. Ele encontrou muito rápido. Já só porque o Sal Guerreira não ia mais com a cara do Plute. Entenda como você quiser. E o pior disso tudo é quando o Mickey descobriu essa porra, né? Mataram o Plute. Puta que pariu. Eu tô falando Plute o tempo todo, ele quer ler Plute. Tá bom, ok. Não vou falar nada. O Sal diz que o Plute tava transmitindo para o Império e que por isso foi morto. Sal diz a todos que disse a Plute que o ataque seria na Lua Marquês. É que tem a Lua Duque, tem a Lua Marquês, tem a Lua Visconde. Tem várias luas, assim, com os seus... Mas que, na verdade, vai ser em outra refinaria muito distante dali. Todos comemoram, porque aí de quem não comemorar, o Sal Guerreira, né? Né? O Sal ordena a todos que deixem essa base para sempre e que queimem o que ficar para trás. Vai ser caótico assim na puta que o pariu. Cara, Forrest Whitaker, eu só falo isso. A interpretação dele é maravilhosa, mas o personagem, puta que o pariu. Quanto será que ele perdeu ali só de equipamento que ficou ali, hein? Ah, eu acho que ele não deve ter deixado muito não, cara, mas queimou, né? Cara, as prateleiras de ferramentas só ali devem custar uns cristais ali, mano. Ah, pro Sal isso é troco de pinga. Justo. É, tá bom. Daí Sal diz a Will que está contando com ele agora, e na minha cabeça só vem a frase do se fudeu, se fudeu. Coitado do menino comedor, agora é o menino do cheirador. Né, agora é o menino do fiofó seguro, do fiofó apertado, né? É, só vive com vontade de peidar porque o bicho ali pega. Aí todo mundo decola e foge na velocidade da luz. Legal? Corta pra Gorman. Cassian e Rylance discutem sobre o plano de ataque ao comboio. É, olha... Cassiano diz que o ataque será muito arriscado. O Rylan diz que ou é isso ou eles vão deixar o Império vencer. Que coisa que não pode, né? Uhum. Corta pra Malin. O grupo do Sal Guerreira começa o ataque à refinaria. Sal conta pra Will sobre o tempo em que ele era escravo em uma refinaria igual parecida com aquela. Will escuta... Enquanto tenta operar os controles do cachimbo, dizendo, cala a boca, filha da puta, porque isso aqui tá muito difícil. Pelo menos ele tentou se impor um pouquinho, né? Aí o Sal conta dos efeitos da contaminação do raidônio. Que quando você cheira raidônio, tu fica, ó, no trinque, né? O Will consegue abrir as comportas e começa-se a extração do raidônio. O Sal dá uma fungada... Nos vapores do raidônio, sabe como é que é? Viciado é foda, né? E ajudou aquela rouquidão do personagem, né? Aquela respirada lá Darth Vader, né? Muito bem. E aí o Will pergunta se ele tá doido. O Sal diz que sim, né? Ainda duvida, cara. Porra, tu ainda precisa perguntar, desgraça. Depois do seu colega ter tomado um azeitona gratuita na cabeça. Ele diz que sim e que é completamente louco, mas que a revolução é feita pros loucos. Mais uma frase de efeito. Tem aquele negócio fudido e meio, né? Então o Will pega, tira a máscara de proteção, dá a fungada, aquela, ó, aquela de fazer trincar os dentes nos vapores, passando mal em seguida, e o filho da puta do Sal só fazendo. Estraguei a vida de mais um, filho da puta! Fim do episódio 5. Esse episódio foi só pro Forrest Whitaker brilhar, né, velho? Porque o filho da puta botou pra chegar aí. Botou pra cheirar, né? É justo. Né? Então tá. Fiquem por aí, ouvintes, e vamos continuar a nossa maratona. Vamos lá.